aquí también están grabando. Não precisa testar os volumes? Aí. Então vamos começar? Está todo mundo me ouvindo aí no fundo? Então vamos continuar hoje um pouco a exposição, estender um pouco mais a exposição do taoísmo e do confucionismo. Vocês devem se lembrar, então, que tanto o taoísmo quanto o confucionismo são adaptações das tradições religiosas chinesas anteriores aos dois. E cada uma dessas adaptações tinha um objetivo completamente diferente da outra. Mas esses dois objetivos, como a gente ilustrou, são os dois objetivos fundamentais de toda e qualquer tradição espiritual ou de toda e qualquer religião. Quer dizer, por um lado, um dos objetivos, então, é garantir para alguns indivíduos humanos o máximo da experiência do transcendente. Quer dizer, o contato mais próximo possível com o absoluto. E, por outro lado, garantir para a imensa maioria um mínimo contato, uma mínima familiaridade com esse transcendente e a transmissão regular dos meios de acesso do ser humano a esse transcendente. Tá claro isso aí? Quer dizer, é evidente que a experiência do transcendente, sendo ele por definição inefável, quer dizer, sendo ele por definição algo que não pode ser expresso diretamente pela mente humana, essa experiência, na mesma medida em que ela é elevada e exata, vamos dizer assim, ou próxima, nessa mesma medida ela é intransmissível. Quer dizer, a experiência de um grande místico não pode ser registrada tal como ela é num livro ou numa biografia, ou mesmo nas ações do grande místico. Está claro isso aí? Quer dizer, tudo o que se registra da vida de um grande místico é um conjunto de sinais ou indicações de que ele teve uma experiência excepcional. Mas o próprio conteúdo dessa experiência escapa ao registro. Está claro isso aí? Isso quer dizer que a sociedade humana e os indivíduos humanos, eles não podem viver exclusivamente na dependência da experiência mística. Porque essa pode acontecer só de modo esporádico na história. Você pode, durante uma geração, uma civilização, uma sociedade, pode, durante uma geração, ter um ou dois místicos, ou até mesmo nenhum. Tá claro isso aí? O estudo da história nas diversas sociedades vai mostrar que existem períodos em que o misticismo floresce. Então você tem, durante a mesma geração, às vezes uma dezena até de grandes místicos, de místicos de grande porte. Mas esses períodos também são, entre um período desse e outro, você tem períodos em que você não tem notícia de nenhum grande místico, em que a vida mística é vivida de modo anônimo por eremitas e monges e pessoas que vivem aquela vida mística de modo discreto. Quer dizer, não é que ela deixa de existir na sociedade, mas ela deixa de aparecer diante da sociedade. A vida mística mesmo nunca deixa de existir. Certo? E é certo que, por exemplo, até no Brasil, hoje em dia, nós devemos ter monges com uma elevada vida mística. Certo? Mas ela não aparece na sociedade. Ela não influi diretamente sobre a sociedade. Essa influência da vida mística sobre a sociedade, então, ela se dá por um aspecto completamente diferente da religião, que é o aspecto da transmissão dos símbolos que são capazes de representar a vida mística numa linguagem humana e representar o conteúdo da vida mística ou a experiência do transcendente por meio de símbolos também pertencentes à linguagem humana. A assimilação desses símbolos depende, por um lado, certo, de uma qualificação intelectual que é semelhante à vida mística. Por outro lado, ela depende, certo? Para a imensa maior parte dos indivíduos, não de uma qualificação intelectual que eles não podem ter, mas de uma espécie de assimilação vital ou existencial dos mesmos conteúdos. Isso quer dizer que se a vida cotidiana reproduz, numa certa medida, certo? Simbolicamente, o que é a vida mística, isso qualifica o sujeito para pressentir nos símbolos o sentido daquela vida, o sentido daquela experiência. Tá claro isso aí? Certo? Então, por exemplo, quando o cristão ele reproduz na sua vida cotidiana, certo? A caridade cristã, quando ele exerce a caridade cristã, ele está montando, ele está, vamos dizer, armando na sua psique uma afinidade ou uma semelhança com a vida mística do Cristo. Tá claro isso aí? Quando ele faz isso, e depois ele lê a vida do Cristo, então ele lê o Evangelho, que é um símbolo para mostrar o que é a realidade mística do Cristo, ele consegue usar esse símbolo como um meio de acesso, ou um meio de participação passiva na vida mística do Cristo. Tá claro isso aí? Então vamos dizer que a semelhança, o mínimo de semelhança na vida dele permite que o símbolo seja um veículo pelo qual ele participa da vida mística, um canal pelo qual ele participa da vida mística, mesmo que ele nunca venha a realizar essa mesma vida mística, certo? Nessa vida. Tá claro isso aí? Então, o propósito, como a gente explicou na última aula, o propósito das religiões é sempre duplo, certo? Por um lado, garantir para alguns o máximo da vida mística, ou o ápice dela, certo? Por outro lado, garantir que de geração em geração se transmita o mínimo de costumes, gostos, pensamentos, ideias e sentimentos que são afins ou familiares com a vida mística. Quer dizer, então, por exemplo, você não pode, só porque você decide, entender ou ser ou realizar no seu ser tudo de Deus que o Cristo realiza. Não é isso? Você não pode, por simples decisão sua, fazer isso. Mas você pode, por decisão sua, repetir ou reproduzir determinada ação do Cristo. Não é assim? Então, por exemplo, quando vinha alguém pedir uma coisa para o Cristo, ele nunca dizia não. Ele sempre dava alguma coisa para o sujeito. Você pode reproduzir isso na sua vida. Isso, só isso aí, certo? Não é suficiente para que você possa se dizer cristão. Mas se você faz isso, certo? E simultaneamente procura nos símbolos da presença do Cristo sobre a Terra entender o Cristo, aí você participa da vida mística dele. Tá claro isso aí? Então vamos pensar assim, vamos imaginar que fazendo uma comparação, por exemplo, com a projeção de uma imagem no cinema. Você pode dizer que a luz que é projetada é o Cristo, certo? Ou o conteúdo mesmo da experiência mística, o objeto da experiência mística, o transcendente. O filme pelo qual essa luz passa é o conjunto de símbolos que expressa o sentido dessa luz para aqueles que não tiveram uma vida mística. E o seu comportamento, ou a sua vida cotidiana, é a tela onde essa luz se projeta. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, se a tela, certo, é cheia de características, cores e formas próprias, ela não é capaz de mostrar o que está ali naquele filme. Ela vai mesclar duas imagens e você não vai perceber nenhuma delas claramente. Tá claro isso aí? Então é por isso que todas as religiões vão dizer que, olha, o fundamento da vida religiosa é você, numa certa medida, apagar as suas preferências individuais, seus sentimentos, ideias, crenças e convicções, e reproduzir determinadas crenças, ideias, convicções e sentimentos que te antecedem. Quando, nesse processo de reproduzir, vamos dizer que uma tensão como que anula a outra e você se torna uma tela em branco. Tá claro isso aí? Então, como que, vamos dizer, as preferências do fundador daquela religião cancelam as suas preferências pessoais. E no final sobra uma tela em branco. E nessa tela em branco é possível se projetar o conteúdo mesmo da vida mística do fundador. Tá claro isso aí? Então vamos ver. Uma coisa é você preparar um indivíduo para que ele perceba aquela mesma luz e se torne ele mesmo, numa certa medida, uma fonte de luz. Certo. Outra coisa é preparar um indivíduo para que ele seja essa tela em branco, capaz de receber passivamente essa luz. Tá claro, gente? Então, vamos dizer, uma coisa é a função humana de irradiar luz, outra coisa é a função humana de receber luz. E os dois objetivos, os dois propósitos das religiões são isso aí: ou preparar você para irradiar a luz, ou preparar você para receber a luz. E na prática, a imensa maior parte das vidas humanas vai ser, das vidas humanas religiosas, vai ser uma mescla das duas coisas em diferentes proporções. Dificilmente um fiel religioso passará a sua vida completamente desprovido de vida mística. Em alguma medida ele experimenta diretamente e sozinho na sua própria alma, certo? Algo desse objeto transcendente. E mesmo o maior dos místicos, certo, se preparou para essa vida mística, se tornando justamente uma tela em branco para receber a luz. Não é isso? Bom, para a gente entender como o taoísmo e o confucionismo, então, recriam ou trazem de novo, renovam as possibilidades do sujeito fazer uma coisa ou a outra na tradição chinesa, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre a tradição chinesa. Lembra que a gente falou, olha, na tradição chinesa você tinha dois princípios fundamentais: o céu e a terra. Segundo essa mesma tradição, tanto o céu quanto a terra eram habitados por seres humanos. Porque a terra é habitada por seres humanos, é evidente para todos, não precisa nenhuma fé. Mas ela dizia também que o céu era habitado pelos antepassados. Então o elemento humano é o que servia de ligação, ponte de ligação entre o céu e a terra, porque o ser humano era a única coisa que estava presente nos dois planos. Tá claro isso aí? E essa ligação se dava como? Eles diziam, olha, como os nossos antepassados habitam no céu, o céu não é indiferente ao ser humano. Porque os nossos antepassados não são indiferentes a nós. E o interesse dos antepassados por nós move o céu a nos ajudar. Tá claro, hein? Então a religião na prática ela era constituída de dois elementos. Um desses elementos eram os augúrios ou iniciativas do céu para transmitir as mensagens urgentes para o ser humano. Como os augúrios funcionavam? Os augúrios. Né? Augúrio. Augúrio. Isso. É simples. Os chineses dividiam os eventos terrestres, os acontecimentos terrestres, em duas categorias. Existem os atos humanos, quer dizer, que derivam da liberdade. Existem as coisas que você faz porque você quer. e existem as coisas que acontecem sem nenhuma intervenção humana. Tá claro isso aí? Então o que eles diziam? Eles diziam, olha, toda a religião consiste num esforço duplo. Primeiro, no esforço de apreender no que acontece sem intervenção humana a dimensão celeste. Quer dizer, olha, tudo o que acontece sem intervenção humana pode ser uma mensagem do céu para o ser humano. E você tem que estar preparado para ler nos acontecimentos as mensagens celestes. Certo. Essas mensagens podiam acontecer, ocorrer de duas formas. Então existiam augúrios naturais e augúrios, vamos dizer, artificiais ou criados pela arte. Os augúrios naturais simplesmente eram a sucessão dos acontecimentos naturais. Então você sai de casa e o vento sopra para um lado. O sol nasce e a cor do céu fica hoje mais rosada, no outro dia mais alaranjada. Quer dizer, esse conjunto todo dos eventos naturais podia trazer um significado celeste. E você tinha os augúrios artificiais, dos quais o principal que nos sobrou, que restou até os dias de hoje, é o I Ching, que consistia num método de jogar umas varetas e interpretar o modo pelo qual aquelas varetas caíam, certo? Segundo os símbolos de um livro. Aí simplesmente entrava em princípio a ideia de que as varetas não caem ao acaso, assim como o céu não está mais alaranjado hoje ou mais rosado amanhã ao acaso, mas em tudo isso há uma intenção celeste. Tá claro isso aí? Então metade da religião consistia nisso, em apreender a dimensão celeste dos eventos naturais, nos fenômenos naturais. E a outra metade consistia em acrescentar aos fenômenos humanos uma dimensão celeste. Então, quer dizer, isso. A segunda metade, então, eram os ritos. Os ritos eram de duas espécies. Os sacrifícios. Então, você oferecia em sacrifício ao céu os seus melhores bens. Então você sempre sacrificava um animal, sacrificava alguns vegetais. Tinham vários ritos sacrificiais entre os chineses. E as virtudes. As virtudes consistiam simplesmente num acrescentar aos seus interesses certas formas e interesses celestes. Então, por exemplo, você vai comer. Isso faz parte dos seus interesses. Isso por si, a pulsão para comer por si é um elemento terrestre, faz parte do cenário terrestre. Mas você vai comer todo dia. Certo? Então, o que a religião chinesa dizia? Você deve acrescentar ao ato de comer uma dimensão celeste. Então, você comerá ritualmente, você comerá determinados alimentos, de modo a recordar do céu quando você come. Tá claro isso aí? E assim para todas as ações humanas. Então, o que acontece? A eficácia dos ritos depende fundamentalmente de dois fatores. Primeiro, da conformação objetiva entre a forma do ato e uma intenção celeste e uma realidade transcendente. Primeiro, é preciso que o rito seja efetivamente um símbolo de uma realidade transcendente. Quer dizer, eu não posso transformar, por exemplo, um assassinato num rito. A forma do ato é contrária às intenções celestes. Mas eu posso transformar qualquer ato humano legítimo num rito. Porque todo ato humano natural expressa uma intenção celeste. Senão ele não existiria. Realizando um rito ritualmente, né? Exatamente. Até a forma de caminhar, exatamente. Segundo, a eficácia do rito depende da consciência que o sujeito tem do que está fazendo. Quer dizer, dele saber por que está fazendo aquilo, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, né? E ele querer fazer aquilo com a intenção correta, pelo motivo correto. Não é isso? Então o sujeito pode ir na missa, fazer tudo como todo mundo faz, direitinho, só que ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ali e não tinha vontade de estar ali. O que ele queria simplesmente era estar, sei lá, num campo de futebol jogando bola. Evidentemente, a eficácia do rito se vê massivamente diminuída, né, num caso desse. Pois bem, as intenções dos ritos se haviam perdido completamente na época de Confúcio. Quer dizer, a imensa maior parte das pessoas não sabia por que tinha que fazer daquele jeito. Certo? Então, onde os ritos permaneciam formalmente íntegros, quer dizer, a forma dos ritos permanecia íntegra, certo? O sentido dela tinha se perdido. E na maior parte dos locais, a própria forma dos ritos tinha mudado muito. De modo que o sujeito não podia saber se aquele era eram os ritos realizados pelos antepassados. Então ele não sabia mais se aquele rito podia efetivamente ligá-lo ao céu. Tá claro isso aí? Então Confúcio, ele vem justamente a propor uma solução para esse problema. Ele diz, olha, o problema dos ritos e virtudes, se vocês se lembrarem, o problema principal na mente de Confúcio era o problema da coesão social, quer dizer, de como você mantém os seres humanos unidos. Daqui a pouquinho a gente já vai dar a resposta de Confúcio para isso, certo? Mas o que importa por enquanto é a proposta dele para a solução dos problemas que ele intencionava solucionar. Ele dizia, olha, o problema da sociedade humana, o problema da perda dos ritos, da perda das virtudes e da perda da coesão social é um problema de educação, é um problema educacional. Quer dizer, ele não disse que era um problema político, não disse que era um problema econômico. Ele disse que era um problema de educação. Quer dizer, o que aconteceu conosco foi, nos séculos de guerra civil que nós temos entre a nossa situação histórica atual e as origens da nossa tradição religiosa, nos fizeram perder os métodos de educação. Quer dizer, a gente sabe estruturalmente como era a religião do passado, mas ela não foi transmitida de modo vital para a gente. Então nós não sentimos mais ela como real. Ela, quando muito, é um conjunto de formalismos. Certo? Então o problema, ele dizia, o problema da China é um problema de reeducação. Nós temos que reeducar as pessoas na tradição. Tá claro isso aí? Veja bem, que esse é um problema, embora ele obviamente esteja encarando o problema concreto do povo chinês naquele momento, esse é um problema que toda e qualquer civilização enfrenta num determinado momento e numa certa medida. Quer dizer, é inevitável em qualquer civilização que muitos dos componentes da tradição se tornem, no decorrer dos séculos, meros formalismos que acabam até por se desintegrar e virar só superstições. Não é assim? Bom, como ele vai então reeducar as pessoas? Para reeducar as pessoas, Confúcio propõe que as pessoas capazes se dediquem ao entendimento e transmissão de 5 conceitos fundamentais. Sendo esse um problema educacional, é preciso que as pessoas de índole estudiosa se dediquem à compreensão de 5 conceitos fundamentais e transmitam esses 5 conceitos para o maior número de pessoas possível. O primeiro conceito corresponde à resposta que ele dá para o problema da coesão social. Se vocês lembrarem, no tempo dele existiam 2 teorias sociais em vigor. Certo. Uma teoria era o moísmo, e dizia, para que a sociedade seja coesa, é necessário a compaixão, ou o amor. Se todas as pessoas sentirem muito amor umas pelas outras, a coesão, o problema da coesão social está resolvido. Certo? O problema, dizia Confúcio, é que o amor necessariamente se diferencia de acordo com a sua experiência concreta. Ele fala, olha, é impossível que você concretamente sinta o mesmo amor por um sujeito do outro que vive na outra província, do outro lado da China, se sinta por ele o mesmo amor que você sente pelo seu filho. Certo? Então ele dizia, o amor não vai fazer você se comportar com esse sujeito segundo os mesmos princípios que você usa para se comportar com o seu filho. Não vai fazer você tratar esse sujeito usando os mesmos princípios que você usa para tratar o seu filho. Tá claro isso aí? Então ele dizia, na prática, a ideia do amor é muito interessante, mas na prática ela é irrealizável. Nunca vai acontecer, porque o amor se alimenta da experiência concreta. A outra teoria era que a força bruta era a garantia da coesão social. Dizia, se você quer manter a sociedade unida, precisa um governante forte com um exército bem armado, e ele manda as pessoas, se elas não obedecerem, ele bate nelas. Se depois de bater não funcionou, mata. Ele dizia, olha, a força bruta tem uma característica diferente do amor. Como a princípio de coesão imediata, a força bruta é muito eficaz. Quer dizer, se você quer que as pessoas façam uma coisa agora, certo? E nada mais, se você ameaçá-las, elas vão fazer. Certo? Então, ele dizia, a força bruta é uma solução para emergências. Mas ela nunca funciona a longo prazo. Quer dizer, a longo prazo, o que vai acontecer é que a força bruta vai gerar dissensões. As dissensões vão gerar grupos organizados que vão se tornar igualmente fortes e que vão combater os grupos anteriores. E aí, acabou a coesão social. Tá claro isso aí? Bom, então ele propõe um terceiro conceito para como princípio da coesão social. Esse conceito é talvez o conceito fundamental do confucionismo. O conceito de Jen. J-E-N. Jen é uma palavra que muitas vezes foi traduzida como benevolência ou bondade. Certo. Mas ela não corresponde exatamente a isso. O ideograma usado para representar Jen é uma combinação do ideograma usado para representar um ser humano com o ideograma usado para representar o número 2. Ele dizia, o princípio da coesão social é a relação humana, a relação entre dois seres humanos. Então Jen, ele é um conceito que acabou servindo para significar a sensibilidade que caracteriza o coração e a mente humana, porque essa sensibilidade é a diferença específica entre o relacionamento humano e os outros relacionamentos. Então, ela consiste justamente, num certo sentido, na capacidade que permite você se colocar objetivamente e subjetivamente na situação do outro. Quer dizer, você analisar a posição do outro e compreendê-la objetivamente e de você senti-la subjetivamente. De você sofrer com o outro ou alegrar-se com o outro. Assim, ele dizia, este é o princípio por excelência da coesão social. Todas as formas sociais coesas têm como princípio, em última análise, o Jen, Quer dizer, a sensibilidade, a capacidade de você perceber como é o outro. Tá claro isso aí? Quer dizer, isso aí é uma característica distintiva do ser humano. Tendo essa característica como a característica distintiva e fundamental do ser humano, então dessa característica deriva o segundo conceito fundamental do confucionismo, o conceito de Shunze. Shunze significa a pessoa que preza o seu gen acima de tudo. Então ele diz, Shunze é o homem que é capaz de sacrificar a sua própria vida para preservar o seu gen, para preservar a sua capacidade de compreender os outros seres humanos. Tá claro isso aí? Bom, a partir desses dois conceitos, então, tudo o mais no confucionismo vai ser o quê? Desenvolver quais são os meios para você desenvolver o seu gen, para você difundir o gen na sociedade, e para você organizar a sociedade de modo a ela produzir nos homens o gen. Tá claro isso aí? Daí ele vai dizer, o instrumento principal para aumentar na sociedade o número de Shunze, quer dizer, o número de Shunze é difícil de traduzir, certo? Se vocês abrirem um I Ching uma hora em português, vão ver, encontrar frequentemente no I Ching a expressão homem superior, certo? Homem superior ali está traduzindo Shunze, mas o mais apropriado talvez fosse homem maduro, porque se a raiz consiste justamente na ideia de fruta madura. Na verdade, o Shunze ele é muito parecido com o Spoudaios do Aristóteles, que é justamente, significa justamente homem maduro. É só uma nota interessante, mas as analogias entre as doutrinas de Aristóteles e as de Confúcio não param nesse ponto. Existem de fato uma série de analogias entre uma coisa e outra. Provavelmente o pensador do Ocidente mais parecido com Confúcio foi Aristóteles. O pensamento social de Aristóteles é muito parecido, o pensamento político de Aristóteles é muito parecido com o de Confúcio, o pensamento moral de Aristóteles é muito parecido com o de Confúcio também. Bom, então Confúcio vai dizer, o primeiro instrumento para a preservação do gen, para o desenvolvimento do gen, para a transformação da sociedade, de uma sociedade desordenada para uma sociedade coesa, é Li. Li significa o que é próprio. São Tomás de Aquino traduziria Li como modéstia. Modéstia significa o quê? A virtude de realizar cada coisa segundo o seu modo próprio. Hoje em dia a gente pensa, chama de modéstia só o sujeito que diminui as suas próprias capacidades diante dos outros. Ou, não é isso? Ou que tem uma imagem de si que não seja exageradamente mais do que o real. Mas modéstia propriamente significa o sujeito simplesmente procurar realizar as coisas segundo o seu modo próprio. O sujeito perceber que cada coisa tem uma norma, cada ação humana tem uma norma, e ele tentar entrar naquela norma. Li é dividido em cinco, composto de cinco esforços fundamentais. Então existem cinco atitudes que são Li. Claro, essas cinco são indispensáveis. Certo. Qualquer homem que deseja se tornar, então, um Shanzhe deve desenvolver esses cinco aspectos do Li. Beleza. O primeiro aspecto do Li é a retificação dos nomes, ou o cuidado extremo no uso das palavras. Se as palavras não significarem o que elas têm que significar, é impossível que o ser humano se comporte de maneira adequada. Veja bem, retificação dos nomes significa simplesmente o seguinte: garantir que na literatura existam um uso constante de certas palavras com um significado muito preciso, de modo a permitir que na mente da maior parte das pessoas aquele significado esteja incluído, vamos dizer, no núcleo semântico daquela palavra. Veja bem, uma série de desordens na sociedade humana derivam do mau uso da palavra. Uma série de conflitos interpessoais derivam simplesmente de conflitos de palavra, das duas pessoas estarem usando a mesma palavra com dois sentidos completamente diferentes. Tá claro isso aí? Pois é. Exatamente. Então ele diz: olha, a primeira coisa para que você desenvolva a sua sensibilidade humana é que você conheça as palavras e conheça o significado próprio de cada uma delas, e que você as use sempre nesse sentido. Tá claro isso aí? Ele diz: o segundo instrumento do Zen, quer dizer, o segundo aspecto do Li, consiste na doutrina do meio. Outra ideia que é idêntica em Aristóteles. Essa ideia consiste simplesmente no seguinte: todas as virtudes, todas as ações virtuosas são uma solução entre duas ações extremas que são ambas viciosas. Então ele dá um exemplo. Todas as ações virtuosas são uma solução intermediária entre dois cursos de ação extremos e opostos, que são ambos viciosos. Então ele dá uma série de exemplos para mostrar como a virtude está no meio caminho. Então ele diz assim: ó, o homem superior ou o homem maduro, ele é amigo, mas não é informal. O homem inferior é informal, mas não é amigo. Então, quer dizer, o homem inferior demonstra uma familiaridade com o outro, mas não tem uma real amizade por ele. Enquanto que o homem superior, ele apresenta ou manifesta uma certa formalidade nas relações com os outros, mas sente uma real amizade por eles. Isso quer dizer o quê? Ah, ele está dizendo aí, a amizade, ou a virtude da amizade, é um intermediário entre a informalidade ou familiaridade excessiva e a formalidade excessiva. A formalidade excessiva vai tornar você incapaz de perceber a situação do outro. Não é isso? E a informalidade excessiva também. Um outro exemplo. Quer dizer, o homem superior é digno, mas não é pomposo. O homem inferior é pomposo, mas não é digno. Certo? É engraçado que todas essas expressões de virtude de Confúcio você encontra na ética de Aristóteles. Sem exceção. Certo? A doutrina moral de Aristóteles é exatamente a mesma. A virtude é um meio entre dois extremos opostos. E a série de comparações que ele faz é extremamente semelhante à série de comparações que Confúcio faz. Então ele diz, a segunda característica do Li é isso. Quando você não sabe qual é a fórmula virtuosa de uma ação, examine os cursos extremos e opostos e siga um caminho intermediário. Quer dizer, quando você não tem um modelo, examine a própria situação e veja qual é a saída intermediária. Porque aí mesmo que você errar, você não vai se desviar demais do caminho. Exatamente. Então vamos pegar aqui. Agora eu preciso lembrar os outros componentes na ordem. Está aqui. O terceiro componente do Li consistiu nas cinco relações constantes. Ele vai dizer, olha, as principais interações entre seres humanos vão entrar em cinco categorias. A relação entre pais e filhos, a relação entre marido e mulher, a relação entre irmãos mais novos e irmãos mais velhos, a relação entre amigos mais novos e amigos mais velhos, e a relação entre súdito e governante. Quer dizer, olha, o grosso das suas interações humanas, a maior parte delas vai se dar nesses cinco casos. Então ele estabelece modelos para cada uma dessas relações. Então, por exemplo, ele diz, os pais devem ser bondosos e os filhos reverentes. O súdito deve ser leal e o soberano benevolente. E assim por diante. O mais engraçado é marido e mulher. Os maridos devem ser bondosos e as mulheres devem ouvir. Pois é. Genial. Ele resumiu assim, 90% dos problemas matrimoniais é porque faltou uma dessas duas coisas. Ou porque o marido foi mesquinho, ou porque a mulher não ouviu, simplesmente não prestou atenção no que ele estava sentindo ou querendo. Não é assim? Veja bem, ele não pode recomendar o contrário. Veja bem, o que aconteceria se ele recomendasse o contrário? Se ele dissesse para o homem que ele tem que ouvir, o homem nunca mais faria mais nada, porque se tem uma coisa que a esposa gosta de fazer é falar. Não é assim? E até porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Ouvir e ser benevolente e acabar com ele. Ia acabar completamente. Ela ia reclamar que o cara não faz nada. Não faz nada, exatamente, só fica ouvindo. Veja bem, isso é assim. Porque existe no homem uma dificuldade quase orgânica de não querer satisfazer a mulher. De querer satisfazer ela, entendeu? Ele não consegue. É quase que espontâneo isso no homem. Quer dizer, ele tem uma dificuldade orgânica de não querer satisfazer a mulher. O homem é algo que se projeta para fora com uma espontaneidade. O jeito de se casa, veja bem, existe um ditado americano sobre homens e mulheres. Ele diz o seguinte, olha, antes do casamento, as mulheres possuem todos os escrúpulos e os homens nenhum. Depois do casamento, o homem adquire todos os escrúpulos morais e as mulheres perdem todos. Veja bem, todos esses ditados, eles simplesmente explicam, ou expressam, ou exageram certos aspectos da natureza. O sujeito, logo que se casa, ele está atento o tempo todo para o que ele pode fazer que vai agradar a mulher dele. Ele quer preservar ela de todo e qualquer sofrimento possível. Esse é o sentimento espontâneo do homem. Você entendeu? Já a mulher não. A mulher, ela tem um talento excepcional para não prestar atenção na necessidade do outro. A mulher é capaz de abstrair completamente, certo? Do que o outro precisa. Talvez isso derive um pouco, certo? Das funções biológicas naturais. A proximidade da mulher com a prole implica numa insensibilidade. Implica em fazer para os filhos pequenos aquilo que ela sabe que é bom para eles e não aquilo que eles querem. Entendeu? A capacidade maternal consiste simplesmente nisso. A mulher tem que ser capaz de aguentar, por exemplo, o bebê está chorando, o menino de 2 anos está chorando há 4 horas, mas ele está chorando porque ele quer um negócio que é ruim para ele. E eu não estou nem aí, eu não vou dar para ele. Entendeu? Veja bem, a mulher é compassiva com quem não vive com ela, com quem está longe. Ela tem uma capacidade impressionante, certo? Diz o seguinte: não, o que é bom para você é tal coisa. Então vou te dar isso, não vou te dar o que você quer. E ela aplica isso ao marido. O maior problema das mulheres, veja bem, um dos maiores problemas do relacionamento é esse. Você conhece minha mulher? É assim, não, claro que eu te amo, mas você não sabe o que é bom pra você. Porque é tudo igual, só muda de endereço, querido. Percebe isso aí? Isso aí deriva também de uma diferença crucial na decisão de se casar. Quando um homem decide se casar, veja bem, o homem não tem nenhum instinto natural para preferir uma mulher sobre todas as outras. Entendeu? Isso significa que quando um homem decide se casar, isso é uma escolha. Ele decide, agora esta mulher é tudo. Não existe nenhum componente incentivo nele para fazer isso. Entendeu? É da vez. Não é da vez. Não, enquanto ele está no pensamento é da vez, ele não casa. Enquanto ele quer a mulher da vez, ele não casa. O homem é assim. As mulheres sempre perguntam, por que os homens demoram tanto para casar? Por que eles fogem tanto de casamento? Porque não é incentivo. É deliberado. Ele sabe, não, peraí, se eu me casar, é desta aqui que eu tenho que cuidar. Eu tenho que diferenciar ela de todas as outras. Entendeu? E a mulher quando casa? A mulher, primeiro ela fala, esse aqui é o único. Primeiro ela sente isso. Entendeu? Veja bem, se você observar a história humana, os homens nunca se queixaram de ser movidos a casar, pressionados para casar, por formalidades sociais. Então assim, não, seus pais decidiram porque você é de uma família. Eles nunca reclamaram disso. Os homens nunca reclamaram disso aí. Porque o ato de casar-se, certo, para ele é, certo, um ato social humano. Não é um instinto. Qual a queixa das mulheres em relação à história do casamento? É ser obrigada a se casar com um sujeito que ela não sentia como o único. Entendeu? Tem que fazer com aquele que ela não escolheu. Ela tem que casar com aquele que ela Só que o que acontece? Essa escolha não é escolha deliberada. Ela é instinto. No homem ela não é, a escolha de se casar não é determinada pelo sentimento. Ele num impulso inicial pode até sentir isso, quando vai se aproximando do ato do casamento ele já, não, peraí, mas por que que eu vou fazer isso? E o sentimento não dá a resposta. Entendeu? Então veja bem, para o homem, o casamento, exceto evidentemente o sujeito, vamos dizer, o arquicanalha, que não está realmente se casando. Então, né? Existe esse sujeito também, mas a maior parte dos homens não é assim. Tá claro isso aí? Então veja bem, ao unir-se a um homem, é instintivo na mulher. Unir-se à mulher em geral, a feminilidade, é instintivo no homem. Mas a esta mulher, a uma mulher, não é. Tá claro isso, hein? Então o que acontece? Com uma mulher, então, ela tem um instinto de escolha. Ela sente no seu íntimo que ela compreende aquele homem melhor do que ele mesmo. Que ela vê todas as possibilidades dele no futuro que ele desconhece completamente. E ela já casa com a intenção de educá-lo para realizar aquelas possibilidades. Não, é verdade. Para fazer o bem a ele. Exatamente, para fazer o bem a ele, que é um bem próprio para ele, mas que ele ainda não percebe. Entendeu? Pro homem é o contrário. Então ele assim, ele decide, vou me casar com essa mulher. Daí, então tá bom, então eu vou fazer o bem para ela. Daí ele olha, mas o que é o bem para ela? Não tenho a menor ideia. Não sei o que ela quer. Então a tensão nele, a tensão no matrimônio para ele vai ser o seguinte: ah, dá muito trabalho descobrir o que essa mulher quer, então não vou fazer mais. Então o que é que você tem que incentivar ele? Não, você tem que ser bondoso. Não importa quanto trabalho dê para você contentar ela, você tem que querer contentar ela. Entendeu? Para a mulher não é isso. É, olha, não importa o quanto você quer que esse sujeito vire aquele outro no futuro, entendeu? Você tem que ouvir ele para ver qual o sujeito que ele quer virar no futuro. Você percebe? Então veja bem, essas duas prescrições, que os maridos sejam bondosos, que as mulheres escutem, são simplesmente compensações humanas ou deliberadas às deficiências instintivas. Tá claro isso aí? Quer dizer, a mulher, veja bem, a mulher não vai contribuir para a destruição de um casamento, a não ser que ela seja também uma grande canalha, por falta de bondade, por falta de desejo de fazer o bem para aquele sujeito. A mulher, por instinto, tem a capacidade de se sacrificar tudo para fazer um bem ao outro. O que ela não tem, a capacidade de falar, peraí, mas o que ele quer é tal coisa. Deixa então fazer este bem. Isso não é incentivo para ela. Saber que, por mais que pareça, que o marido pareça ser mais um dos filhos, ele não é. Entendeu? Exatamente. Não, veja bem, é tudo uma questão aí que vocês não estão captando. Veja bem, não é que a mulher não tem que ser bondosa e o homem não tem que ouvir. É que é o seguinte, o homem vai ouvir por instinto e a mulher será bondosa por instinto. Então ele recomenda o contrário. Ele recomenda aquilo que não é incentivo. Falta. Aquilo que você tem que... Exatamente, aquilo que falta, aquilo que você tem que educar. Se tem uma coisa que os grandes educadores sabem, é o seguinte, olha, você não precisa aconselhar as pessoas a fazerem aquilo que elas fazem por instinto. Claro. Porque isso elas vão fazer sozinhas, elas não precisam de educação para isso. Meu, essa água tá muito gelada, tô sentindo frio. Eu vou pegar café, só um minuto. Você pega um café para mim? Quer que eu te ajude? Eu vou ir. Não, eu quero só o café, tá bom. Eu buscar lá embaixo o café. Oi? Quer fazer o intervalo? Que horas são? 7:30. Não, é muito cedo para fazer intervalo, só me traz um café. Tá claro isso aí? Então, quando o Confúcio dá essa recomendação, ele não está, certo, eliminando a outra necessidade. Ele está complementando a natureza. O sujeito era um gênio mesmo. Exatamente. E para os filhos e para os amigos? Os filhos não amam. Como que é? Está aqui, tem aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Os pais têm que ser amorosos e os filhos têm que ser reverentes. Obrigado. Não, o amoroso aqui, essas duas relações, veja bem, é uma tendência natural nos pais serem amorosos e uma tendência natural nos filhos serem reverentes, não é isso? O que acontece? Isso não é assim sempre. Existe um momento na vida em que isso aí como que para de funcionar como princípio. Na adolescência. Exatamente. Motriz entre os pais e filhos. Não é isso? Quer dizer, os pais chegam uma hora e pensam, olha, peraí, agora você é adulto, você se vira. Então o amor, ele toma uma outra forma. O que o Confúcio está dizendo é o seguinte, não, olha, que mesmo quando ele, depois que eles se tornarem adultos, num certo sentido, o mesmo tipo de amor vai continuar. Vai ter que continuar. Porque assim, olha, se eles precisarem de você, não interessa que eles têm 40 anos, já deveriam saber se virar sem você. Você vai lá e ajuda. Como se eles tivessem 4 anos. E você sendo filho, não interessa que agora você é adulto, você julga do seu jeito, certo? Você continue sendo reverente. Ele como que está simplesmente fixando uma qualidade numa relação que existe no começo dessa relação, mas que de repente desaparece. Quer dizer, as grandes tensões entre pais e filhos, né, consistem em quê? Em duas coisas: nos limites ao amor que os pais criam em relação aos filhos depois que eles são adultos, e nos limites à reverência que os filhos criam em relação aos pais depois que eles são adultos. Não é isso? Enquanto os filhos são crianças, a relação quase nunca é conflituosa. Não é assim? É equivalente ao mandamento de honrar pai e mãe. Sim, é equivalente ao mandamento de honrar pai e mãe. Não irriteis vossos filhos. Que é o respeito mútuo que tem que ter. Certo. Então, o que o Confúcio está falando aqui é o seguinte: olha, essa relação não vai mudar nunca. Não tenha a ilusão que ela vai mudar. Veja bem, é inevitável que o esforço, quer dizer, a atitude amorosa e a atitude reverencial, que começam instintivas, elas esgotem os indivíduos. chega uma hora, você não aguenta mais ser amoroso para com aqueles incompetentes. Exatamente, você não aguenta mais. Você está cansado de cuidar de você e deles. Hã? Você está cansado fisicamente até. Do mesmo jeito os filhos, chega uma hora, eles não aguentam mais ser reverentes. Eles não aguentam mais ter que fazer tudo do jeito que um outro quer. Quando ele está falando isso, ele está falando assim: se confirme por uma decisão um negócio que começa instintivo, mas que o instinto não vai sustentar a sua vida toda. Tá claro isso aí? Vamos lá, deixa eu ver as outras aqui. Então tá aqui, entre os amigos mais velhos e amigos mais novos. Qual é a relação natural entre amigos mais velhos e mais novos? Aqui ainda existe uma. Veja bem, quando você é adolescente, você entra num grupinho, você é o novo naquele grupinho. Tá. Não é isso? Sim. Então existem algumas coisas que você faz para poder fazer parte daquele grupinho e umas coisas que eles fazem para com você. Sim. Não é assim? Quer dizer, o que que você faz? Por exemplo, modifica o seu comportamento para se comportar segundo o grupo. Tá, aquele grupo se veste desse jeito, então eu também me visto desse jeito. Aquele grupo fala de determinado jeito, então eu passo a falar de determinado jeito também. Quer dizer, é natural que o sujeito que está entrando num determinado grupo comece a o quê? A imitar ou emular o comportamento dos membros mais velhos. Mais velhos aqui não quer dizer necessariamente em idade, mas na prática vai ser. Na prática, você entra num grupo de adolescentes, os sujeitos que se tornaram adolescentes um ou dois anos antes de você. Não é assim? Então, o que Confúcio faz? Ele diz, não, olha, não basta que você mimetize esses costumes dos amigos mais velhos. É preciso que você seja deferente ou tolerante para com os defeitos deles. Quer dizer, você entra num grupo, tudo é legal. Pô, agora somos aqui, nós somos os punks, nós contra o mundo. Né? Nós somos todos bons e maravilhosos, porque evidentemente ser punk é a melhor coisa que existe. Certo? E as outras pessoas só não são punks porque são imbecis. Não é assim? Aí você entra lá, você descobre, não, mas só que o seguinte, os outros punks, que já eram punks há mais tempo do que você, não são caras tão legais. Não é assim? E é assim que a coesão do grupo vai se destruir. Tá claro isso aí? Mais pra frente a gente vai ver que, para Confúcio, esses grupos de simpatias ou afinidades juvenis são um dos instrumentos fundamentais para a transmissão dos modelos tradicionais. Isso a gente vai ver um pouco mais para adiante, no quinto conceito taoísta. Então, a preservação dessas uniões, das relações de amizade que se formam nos grupos juvenis para toda a vida, são fundamentais. Certo? Outra característica é que o tipo de sentimento de amizade que você tem para com os seus primeiros amigos na adolescência dificilmente vai se reproduzir numa amizade formada depois da vida adulta. Não é assim? Certo? Por exemplo, Confúcio dizia, olha, o único tipo de amizade que se forma como essas aí são as amizades feitas em tempos de guerra, para os seus colegas de batalhão durante uma guerra. É o único jeito de se formar o mesmo tipo de ligação. São pessoas pelas quais você realmente é capaz de dar a sua vida até. Então ele diz, olha, o que importa aqui é que você seja o mais novo, seja tolerante com os defeitos do mais velho. E o mais velho diz, é que seja atencioso para com as necessidades do mais novo. Quer dizer, a desatenção, certo? Não, o sujeito que entra, em relação ao sujeito que entra num grupo. E até uma certa tendência a testá-lo, é apertá-lo para ver se ele aguenta fazer parte do grupo, certo? É outra causa de dissensão e de eliminação dessas, ruptura dessas relações. Quer dizer, por um lado, o mais novo olha e ele fecha os olhos para os defeitos dos amigos mais velhos, certo? O outro tem que abrir os olhos para do que o mais novo está precisando. Porque é só o grupo que pode dar para ele quando ele está precisando. Entendeu? Quer dizer, um sujeito se afasta de um grupo também quando ele percebe que os mais velhos não dão bola. Não auxiliam ele em nada. Não dão apoio quando ele precisa. Esse grupo não me serve. Exatamente. Não é o meu grupo. Eu pensei que era, mas não é. Eu não sou nada para eles. Tá claro isso aí? Veja que essa sutileza com que ele percebe essas cinco relações fundamentais é impressionante. Você pensa assim, não, peraí, ao invés de criar aqui 500 regras para o comportamento das pessoas, por exemplo, num grupo de amigos juvenis, ele diz, não, olha, você tenta fazer isso e o outro lado tenta fazer aquilo. Se vocês tentarem fazer isso, tudo vai funcionar perfeitamente. Todas as outras qualidades necessárias para aquela interação humana vão surgir espontaneamente dessas duas aí. Do mesmo jeito, entre pais e filhos. Se o sujeito, por exemplo, que é pai ou mãe, pensar, não, olha, não importa que esse sujeito aqui, eu convivo com ele 90 anos, ele sempre vai precisar de mim. Ele sempre vai precisar que eu dê para ele uma coisa de graça, porque ele não consegue. Sempre. Certo? E o outro, os filhos, pensarem, não, eu sempre terei que ser reverente a eles e sempre terei que fazer algumas coisas na minha vida segundo o que eles querem, não o que eu quero. Não importa que eu tenha 50 anos de idade e meu pai tenha 80. Eu vou ouvir os conselhos dele e vou tentar encaixar aquela forma de comportamento no que eu estou fazendo. Percebe o como, primeiro, como todas essas atitudes que ele descreve humanizam efetivamente essas relações? Por meio dessas atitudes tão simples, as relações saltam de instintivas para humanas. Elas se elevam em grau. Elas não só se tornam mais harmoniosas, como elas se elevam em grau. Quer dizer, as pessoas que cultivam essas atitudes se tornam pessoas melhores. Tá claro isso aí? Então vamos lá. Irmão mais novo, irmão mais velho. Veja bem, que a relação entre os irmãos é completamente diferente da relação entre os amigos. Você não escolheu fazer parte daquele grupo de irmãos. Um dia você estava na sua casa e apareceu um outro cara e agora você tem que dividir as suas coisas com ele. Não é assim? Não importa como ele é. É, exatamente. Se você for o mais novo, você já apareceu, já tinha um cara tomando coisas suas, certo? Sem você saber por quê, exatamente. Não é assim? Então ele diz, é simples. Os irmãos mais velhos têm que ser gentis com os irmãos mais novos. A coisa mais difícil do mundo. Eu tenho um irmão mais velho. Isso só acontece muito no comecinho também. Tu não me lembra dessa parte. Pois é, mas aí... O povo não consegue lembrar. Ou no comecinho ou mais pro fim. Ou mais pro fim. Entendeu? Em que consiste a gentileza? A gentileza consiste simplesmente no seguinte: deixar o sujeito ser do jeito que ele é. Você entendeu? Você veja bem, o irmão mais velho necessariamente tende a classificar o irmão mais novo em duas, ou em uma ou em outra categoria. Ou você é um amigo, ou você é um filho. Então, ou o sujeito exige do irmão mais novo reverência, não é isso? Ou exige que o outro não reclame dos seus defeitos. Só que o que acontece? Ele não é um amigo, porque você não escolheu a proximidade com ele. Num estágio posterior, você pode formar uma amizade com um irmão. Mas não começou como uma amizade. Não é assim? Veja bem, um amigo você naturalmente aceita como ele é, porque você escolheu aquele sujeito que é daquele jeito para estar próximo de você. Aliás, você escolheu ele como amigo porque ele é do jeito que ele é. As maiores dissensões entre irmãos surgem em parte porque um não entende como o outro é e não aceita que o outro é daquele jeito. Entendeu? Então a gentileza consiste nisso. Então vamos lá. E o irmão mais novo, o que tem que ser? Ele tem que ser respeitoso para com o irmão mais velho. Ele tem que aceitar que o irmão mais velho ganhou um negócio antes dele. Ele tem que aceitar que isso não tem como virar, não tem como ser compensado, não tem como ser mudado. Entendeu? Ele estava ali primeiro. Então, por exemplo, ele já tem uma reserva de experiências daquela vida familiar e de sentimentos concretos daquela vida familiar que o mais novo não tem. O mais novo sempre vai estar para trás nisso daí. Entendeu? E o que acontece? Toda vez que o mais novo vê o mais velho usando desses recursos para viver na família, certo? Ele sente que algo está sendo roubado dele. Entendeu? Então, toda vez que o irmão mais velho usa, certo? Recorre à sua experiência da vida familiar, certo? Que o mais novo não entende, ele obtém coisas da família que o mais novo não sabe como obter. Entendeu? Então acontece muitas vezes nas famílias que é o seguinte: o irmão mais novo, ele tem a impressão que o irmão mais velho recebe as coisas porque ele é capaz. E que ele recebe as coisas porque ele é incapaz. Quando ele ganha o mesmo presente, é porque é coitadinho. É, você não consegue mesmo, então a gente dá pra você. Tá clara essa sensação? Então ele tem que o quê? Simplesmente respeitar que o outro tem uma área de domínio em relação ao mais novo, que o mais novo não tem em relação ao mais velho. Entendeu? Isso acontece muito com os sinais gratuitos que os pais dão de amor. O jeito de fazer um carinho, o jeito de tratar, certo? O grau de influência que um sujeito tem ou não, por exemplo, na decisão de um passeio familiar. São pequenos, uma série de pequenos detalhes em que, vendo, o mais velho vai se sentir incapaz. O mais novo, exatamente. E o mais velho não terá empatia para com o mais novo. Se um quer ir no zoológico e o outro quer ir no cinema, o mais velho não entende. Não, por que você quer ir no cinema? Não sinto nada assim. É evidente que nós deveríamos ir para o zoológico. E é evidente que você não tem o direito de sentir que a gente deveria ir para o cinema. Então ele tem que ser o quê? Gentil. Primeiro ele falar: ah, tá bom, você é o sujeito que quer ir no cinema. De vez em quando, vamos no cinema. Só porque... eu não entendo por que você quer isso. Mas tudo bem. Entendeu? Então, antes da gente continuar, vamos... eu vou fumar um cigarro. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer.